Sim, aguardando um fato que encontra. Vitor em desliés se autorizado, Salvador Caru no 1000 pés, decola 17, curva direita, corredor a Sé. O controle Salvador opera em 119, decimal 8. Aciona 0160 no transponder, proteja. Senhora, 3 a bordo, acionamento táxi, decolagem também torre, frequência 118, decimal 6, Vitorinho de Juliette. Muito boa tarde, número 2 agora para copiar, aguarde, conquista 200. Papatango, Tango, Oscar, Papá, autorizado Salvador, Sierra, November, Delta, Charlie, nível 380. Decola da 10 ou 17, confirme. Confirme? Ah, confirme, a aeronave chamou então? Juliette, Quebec, Kilo, para a Ok, Kilo, cruzando 3 mil pés. No transponder potente. Controle Salvador, Índio November Alpha, Papa Romeu, Índio November Alpha, transferido da torre, decolado da 17 no corredor Forte. Ok, o Índio November Alpha prossegue via corredor Forte, o Índio November Alpha. Confio no PAB com a torre, confio. Trip 5489, Vitória da Conquista, autorizado, nível 200, copia? Copia. Autorizado 200, conforme rota do plano, vai decolar da 10, a curva é à direita, saída Gole, Eval após direto, Conquista. O controle Salvador opera em 199, decimal 8, aciona 5165 no transponder, proteja. Correto, quando o plano toma em posicionamento na área remota. Solo Salvador, gol 1806, 133 a bordo, 2 horas e 7 autonomia, alterna 85 para cá. Táxi autorizado, via, passe 1 no Índia e Alfa, no ponto de espera, cima torre, frequência 18, decimal 6, gol 1806. Táxi Índia Alfa, 18, ponto de espera, gol 1806. Solo Salvador, TAM 3661, boa tarde. Autorização para Ilhéus, nível 140. TAM 3661 do Parilhéus, iremos coordenar 140, temos aprovado 220. Aguarde um minuto só para a coordenação. Agora se estiver na íntegra, eu copio 220, depois troca para 3661. Ok, então está autorizado Ilhéus 220 via Golfo 677. Decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda e Léo. O controle Salvador opera em 199, decimal 8 e aciona 5152 no transponder, cotejo. Copiado. Está autorizado o nível de voo 220 para Ilhéus. Golf 677, da El Leda e Léo, 5152 transponder, 1198 é o controle da 3661. Correto, TAM. Quando pronto, estão em posicionamento, informa o gate. 08 para, TAM 361. Salve, Salvador, voo no 333, autorização Congonhas, ciente da Romeu. Quantas milhas da localidade? Boa tarde, para Congonhas, agora de cópia. Quanto pegada. Confirma outra aeronave que tomou o solo? Ivo, reporte para descida. O Indian Delta November. Solo Gol 1924, 91, com a Quebec. 806, autorizado a alinhar e decolar da 1-0. O vento é 1-0 graus, 1-2 nós. Alinha e decola 1-0, 1-806. Ok, sim, 2262, conquista 260, aguardando para copiar. Bono 336, autorizado Congonhas, nível 360, via Upper Zulu 16, após segue a rota do plano. Decola 10, a curva é à direita, saída da El Leda, e após Leda Bridge, o controle Salvador opera em 119.8, aciona 5164 no transponder protege. Bono 333, autorizado Congonhas, nível 360, Upper Zulu 16, decola 10, curva à direita da El Leda, após Leda Bridge, controle 198, transponder 5164. Correto, Gol. Quando pronto, são em posicionamento no 1-0. Whisky Kilo Zulu Cairu está autorizado, 1.000 pés, decola 1-7. A curva é à direita, corredor Axé. O controle opera em 119.8. Aciona 0162 no transponder protege. Sende Alfa Vitor Juliette, está livre a decolagem da 1-7. O vento 120 graus, 1-2 nós. Confirmando 03 no POB. 06. Então, acionamento táxi da colagem agora com a torre, frequência 1-8, decimal 6, whisky, quilo Zulu. No 924 Maceió está autorizado, nível 350. Via Upper Whisky 58, decola 10, a curva à esquerda, saída Pulca, transição Aru, o controle Salvador opera em 199.8, aciona 5147 no transponder, proteja. 350 para Maceió, pela Upper Whisky 58, decola da 10, curva à esquerda, Pulca, Aru, 198, controle 5147 no transponder, Gol 1924. Correto no 924, quando pronto, chame em posicionamento no 01. Chamada quando pronto para puxa e acionamento, Gol 924. Salvo, Gol 1670, destinação Quebec, posição para Natal, 3-900. 1600, aguarde cópia. Passarela 2262, informe posição. Marcha 3, senhorita. Copiado, passarela autorizado, vitória da conquista, nível 260. Decola 10, a curva é à direita, saída gole, exala após direto conquista. O controle opera em 199.8. Aciona 5156 no transponder, proteja. Afirmativo, autorizado, vitória da conquista, nível 260, decola no sentido da gole, transição eval, depois voa direto, vitória da conquista, controle Salvador 198, pode transponder 5156. Correto, passarei 2262, quando pronto, também com funcionamento no pátio 3. Camará, 2600, 2800. Gol no 600, Natal 370, copia? Não, não, não. Autorizado, Natal nível 370, via Upper Zulu 10, decola 10, curva esquerda, saída Pulca, transição Zipar. Controle Salvador, opera em 119.8, e acena 5150 no transponder, coteja. Correto, Gol. Quando pronto, são em posicionamento no 02. O Alfa Vitor Juliette, tome pro agora de buraquinho e aguarde transferência. Aproando o buraquinho, aguardando para transferência o Alfa Vitor Juliette. 6315, duas do externo, visual com aviso. Gente, Oceano 6315, sendo um Cessna 150, cruzando o campo, já efetuou o cruzamento, aguarde liberação para o pouso, o ajuste é no 015. Aguardando, 6315. Juliette, já bravo, Salvador. 198, bom voo. 198, bom trabalho, grato, senhor regressivo. Oceano 6315, temos um tráfego adicional, é um PA32 que decolou já da 17, na sua direita, na linha do litoral, não interfere mais com o seu pouso. Tem o pouso autorizado na 10, o vento 120 graus, uma dúzia nós. Sente livre pouso na 10, Oceano 6315. Alfa Vitor Juliette, confere agora o controle, 119, decimal 8, bom voo. 8, Alfa Vitor Juliette. Está autorizado a partir de fora da barra 0.5 para o Juliette? Autorizado a presente, mas se desejar prosseguir a partir de fora da barra, está autorizado também. Juliette, Juliette, reportará e sendo subido a trás fora da barra. Zulu, Hotel Salvador. Kilo Hotel Salvador desconhece tráfegos no local, desça para a altitude de tráfego, reporte cruzando 2.500 pés. Controle Salvador, está passando o Alfa Vitor Juliette, decolou da 17. Alfa Vitor Juliette, 1.000 pés, corredor forte. 1.000 pés, corredor forte, Alfa Vitor Juliette. Ano 41 na torre agora, 18.6, bom pouso. O Oceano 6141 recebe a torre? 6141. Boa tarde, Oceano 6141, aguarde pista livre, o ajuste é no 015, o vento no 20 graus, 12 nós, aguarde liberação para o pouso. O Zulu que o hotel identifique, por gentileza. Ok, contato hotel a 68 milhas norte de Salvador, Zulu Kilo Hotel. Oceano 6315, no solo ao 56, libera a direita, 219 e com solo. Direito 219, 6315, bom pouso aí. Obrigado. São Salvador, Oceano 6315, livrou na foca. 6315, boa tarde, está aqui via Alfa e reporta antes da Juliette. Cliente via Alfa, vai chamar antes da Juliette. Oceano 6141, livre pouso na 10, vento no 20 graus, 8 nós. 6, 2, 6, saco até o ponto de espera da 17, chame para ingresso. 6, 2, 6, identifique, desça e mantenha uma centena inicialmente, o ajuste no 015, a chegada é bom. Olha só, bom. Livre. positivo na sua de boca. Positivo, Júlio. Pressão, Cairo, Lari. Positivo, Cairo. Esse que ele zulou, chame alinhado e pronto para a decolagem na 17. Na 6141 no solo aos 58, libera a direita e com solo 1219. Zero, copia. Autorizado, Guarulhos nível 640, via 3550, decola da 1-0, curva é à direita. Saída da El Leda e após Leda Bidev. O controle Salvador opera em 199.8, aciona 5136 no transponder, aguarde para o cotejamento. O Chiné 63, 15 vai prosseguir via Juliette até o portão 03. Obrigado, via Juliette até o 03, Sam 3805, prossiga. Sam 3805, autorizado 340 para Guarulhos, para 3500, decola curva direita, né? Está 1-0. Pegada da El, Leda, de 10, 19-8, controle de saída, 5-1-3-1. Correto, quando pronto, tome posicionamento no 1-1. Estamos na pronta. Táxi Sam 3661, no POB 1-1-7, autonomia 0238, alterna Aracaju. Copiado, tem táxi autorizado via Pátio 1, Índia e Alfa. E no ponto de espera, chama a torre frequência 1-8-6. Copiado, então, Pátio 1, Índia. Para o pushback, acionamento, com 924 no 21. 924-01, na guarde. 429 para o pushback. Sube e mantém inicialmente 055. Delta 90, informa o tráfego, agora posição de 10 horas, mantendo, até confirmando, cruzando 13.500, irá subir para 5.500, está agora 8 milhas sobre a vertical do setor para lançamento de PQD. Positivo, o tráfego também está mantendo a linha do litoral, prossegue para a linha do litoral, descendo para... 065. Um Airbus da TAM que ingressará no passeio no dentro de instantes e após o mesmo vai prosseguir via Juliette até o portão 07-61-41 da Oceané. Paulo Salvador, Passaredo 2262 para o acionamento para o passo 3. Livre acionamento, Passaredo, também para o táxi. Tomará, 62. 1-9-2-4, coordene sua equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, retaguarda, tem livre para o pushback acionamento no 01, no Summit Tax. Tudo bom, sim, mano, quem foi que somou para o push? Foi o 600 ao invés do 924? Ok, então, corrigindo no 02, coordene com a equipe de solo após a passagem do Airbus da TAM, tem livre, Summit para o Tax. Voador, boa tarde, Oxalé, 6320. O 6320, boa tarde, identifique. Na pro de Duna, desce inicialmente para 4.000 pés, 1-0-5 no ajuste. Ok, na pro de Duna, descendo para 4.000 pés. O Oxalé, 6320, informação, Romeu. 5626, reautorizado, nível 050. Galeão, nível 360, via Upper Whiskey 50, Bidev. Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, e após segue conforme a rota do plano. Decolada 190, a curva é à direita, saída da El Leda e após Leda Bideve. O controle Salvador opera em 119.8 e aciona 5146 no transponder Cotege. Zero para Galeão, na Apple Whisky 50 e 10, Luiz Fome 908.7, Porto Seguro até Opusulu 5, é Opusulu 16, depois só me volta na saída da Eldener, Barreton Líder, decola da 10, curva direita 19.8, controle 54.000, transforma o 1394. Correto no 394, ponto pronto, chama em posicionamento, confirma o gate. Estamos no gate 5, cavalei para o posicionamento, voo no 394. Sim. Salvador, o 3549, pronto para o táxi, está com 4 meia volta, 4 horas e 40, até a Salvador. Quatro, copiado, prossegue táxi até o través do 05. Para informação, nós temos um Boeing da Gol finalizando o push e o mesmo irá ser posicionado no través do 04. Atenta ao mesmo e após irá segui-lo via Índia e Alfa. E no ponto espera se uma torre em 192 decimal 6. O trip 5489. Sete, ficará atento ao voo na 05 para a porta via Alfa. Foi 2859. Paulo Salvador, passarei do 2262, 42 no Cadu, 3 horas de autonomia, alterna Salvador para o táxi. Passaredo copiado, vai prosseguir após o trip número 3 para decolar, via pátio 1, Índia e Alfa, e no ponto de espera, chamará a torre 118 decimal 6, está autorizado o táxi até a saída do pátio 3. Sendo assim, via pátio 3, Índia e Alfa, seguindo como o número 3. Seguindo o trip, o 2262. Já respeitando o pátio. É um. Está autorizado a descer para 2500 pés, 1015 o ajuste. Copiado, táxi autorizado via Índia e Alfa, bom espera, chama a torre, frequência 18 decimal 6, gol 600. Índia e Alfa, bom espera, 18, gol 600. Gol 924 no 01, na guarde, já está pronto para o push, confirme? Sim, se aguarde para o push no 01, 924. São 3144, Fortaleza 370, copia? Copia, 344. Autorizado, Fortaleza, nível 370, via Upazulu 19. Decola 10, curva esquerda, saída Momo, transição Proci. Controle, opera em 119 decimal 8, aciona 51173 no transponder, Cotejo. Autorizado, Fortaleza, 370, via Upazulu 19. Saída é Momo, transição Proci, decolando 510, concluído. Controle, 119 decimal 8, transponder, 51173, 3144. Correto, Stan 3144, quando pronto, também posicionamento no 09. Stan 3144. O passageiro 2262 está próximo do meu, para prosseguir o ponto de espera. Autorizado, passageiro, até o ponto de espera, autorizado. No 924, coordena em frente de solo, após a passagem do Embraer da Passaredo, tem livre pushback acionamento no 01 no Samitato. Ok, após a passagem de Passaredo, livre push acionar com 1924, chamará pronto pro táxi. Reduzindo para 2109, trip 5626. VIP 5489, continue o táxi em frente, alinhar e manter a 10. Não, na viagem manter a 10. Aguarde, já posso cruzar o 060, está autorizado. Pushback acionamento no 10. Bruno 333, 10, está autorizado, também táxi. Camarém 33. 1.500 pés, 1.015 o ajuste. Reportará visual com o campo. 300 decolou ao 08, com controle agora 19-8. 19-8, bom trabalho, voo no 600. Boa viagem. Obrigado. Controle, boa tarde, voo no 600, na Puca. Boa tarde, no 600. Voo na Puca de Puca, subindo ao 370, vigilância. Puca, 370, vigilância, voo no 600. Vitor, Índia, Juliette, Salvador. Juliette, Salvador. Eu decolagem da 1-0, venta 90 graus, 1-0-nós. Passarei 2262, alinhar e manter após o ATR da trip. Juliette, livre frequência para correção com tráfego local, informo por tráfego 9 horas agora, o Kilo Romeo Oscar, mantendo 1.500 pés, 1 milha. Apenas informo que tem outro tráfego também prosseguindo para a localidade, para a Feira de Santana. Informe apenas o mesmo isso. Júlio, livre frequência para a coordenação local. Trip 5626, controle. Prossiga, controle, trip 5626. Evitou para o sequenciamento, curva direita agora para 240, limite ao localizador. Direita 240, limite localizador, trip 5626. Puxando 6320 para 2000, livre LS, forma estabilizada. A 2000, livre LS, forma estabilizada, Xanay 6320. Forma apenas tráfego agora, posição de 2 horas, mantendo 2500 pés. Com rumo sudoeste, 4 milhas. Cliente, Xanay 6320. Controle Salvador, boa tarde, trip 5489. 5489, boa tarde, saída Gole, vigilância. Gole, 5489. Controle Salvador, trip 5626, passando 6000 para 5000. TD se mantém 3000 com 1015, o 5626. Sendo para 3000, 1015, trip 5626. no Recife agora, 1251. 251, boa. Gol 924, tá com 189 a bordo. 2 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. Táxi autorizado via Índia e Alfa, com espécie uma torre de frequência 118, decimal 6924. Pela Índia e Alfa, 286 no ponto espera 1924 da Gol Bono. Bono 333, táxi 176, 1340, Galeão. Táxi autorizado via passe 1 Índia e Alfa, no ponto espécie uma torre de frequência 118, decimal 6, Gono 333. Bateu no Índia Alfa, 186 na espera, no 333. Então, 3144, pega acionamento, 09. Copiado, Sam. Aguarda a passagem do banho da Gol Retaguarda e após o mês sem livre, você pega acionamento, chame táxi. Passagem do Retaguarda, pronto, gol 1924. Autorizado a linha e mantém 1-0, gol no 924. A linha mantém 1-0, 1924 a gol.